Portal do Arrocha. Olha stories da sua amiga, stories da sua amiga. Amiga? Uh-huh. Olha stories da sua amiga, o stories da sua amiga. Amiga? Uh-huh. Olha stories da sua amiga, o stories da sua amiga. Amiga? Olha stories da sua amiga, o stories da sua amiga. Amiga? Amor, tô te esperando. Onde tu tá? Amor, tô te esperando. Onde tu tá? Olha o stories da sua amiga pra poder me rastrear. O stories da sua amiga pra poder me rastrear. Amor, tô te esperando. Onde tu tá? Amor, tô te esperando. Onde tu tá? Olha o stories da sua amiga pra poder me rastrear. O stories da sua amiga pra poder me rastrear. Olha o stories da sua amiga pra poder me rastrear. Cê não quis me dar prazer e olha onde eu vim encontrar. Olha stories da sua amiga, stories da sua amiga. Amiga? Uh-huh. Olha stories da sua amiga, o stories da sua amiga. Amiga? Uh-huh. Amor, tô te esperando, onde tu tá? Amor, tô te esperando, onde tu tá? Olha stories da sua amiga pra poder me rastrear. O stories da sua amiga pra poder me rastrear. Amor, tô te esperando, onde tu tá? Amor, tô te esperando. Olha stories da sua amiga pra poder me rastrear. O stories da sua amiga pra poder me rastrear. Olha stories da sua amiga pra poder me rastrear. O stories da sua amiga pra poder me rastrear. Olha stories da sua amiga pra poder me rastrear. Cê não quis me dar prazer e olha onde eu vim encontrar.